Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nós faremos hoje os comentários a respeito da parábola do filho pródigo que Vinícius tratou nesse livro chamado Nas Pegadas do Mestre. Ele faz um desdobramento do sentido original da parábola, ampliando a nossa compreensão sobre as ideias que estão embutidas nessa mensagem de Jesus. Só que antes vamos relembrar essa palavra e entender essa parábola e entender também o contexto em que Jesus a proferiu. Jesus estava, numa ocasião, lidando com muitas pessoas que na época eram consideradas pecadoras. Eram pessoas que eram consideradas, para aqueles que julgavam mais virtuosos, pessoas sem muita virtude, pessoas que eram mal vistas, inclusive os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Aquilo para os judeus era uma grande agressão, porque eles sabiam que os impostos mantinham os dominadores na sua terra. Então essa agressão que eles construíam naquela época pelos impostos era uma questão mesmo política e de independência. Eles sabiam que o exército romano conseguia manter ali as legiões romanas da Palestina graças a esses impostos que eles mesmos eram obrigados a pagar. Então era uma violência porque o indivíduo se sentia ali sendo obrigado a pagar o seu dominador, aquele que ia dominar. Mas o contexto social levava muitas pessoas a assumirem essa função. E muitos iam além de serem cobradores de impostos, eram verdadeiros ladrões também. Porque se tinha que recolher 10, ele recolhia 12 para ficar com 2. Então eram pessoas realmente que eram mal vistas. Assim como hoje, se a gente for fazer um paralelo, a gente vai encontrar muitas pessoas que a gente pode imaginar, né? Ah, esse indivíduo está comprometido com uma situação ruim para a sociedade, para o futuro. Mas Jesus, ele não via as pessoas de uma maneira tão simplista assim. Porque ele, como um espírito puro, ele já tinha alcançado uma consciência plena do que é o espírito humano, o que ele significa. E ele entendia cada criatura dentro das suas condições, dentro das suas limitações espirituais. É por isso que para ele não existia essa aversão em relação às pessoas. Nem em relação aos fariseus ele tinha aversão. Ele tinha um entendimento do que as pessoas realmente eram e do potencial que elas podiam assumir. E ele foi duro em alguns momentos, e o Evangelho relata, momentos em que ele chama os fariseus e os escribas de raça hipócrita e adúltera, é porque ele está ali fazendo um alerta assim decisivo para ele. Olha, vocês são muito hipócritas, e eles entendiam o que Jesus tinha dito. Porque eles eram letrados, eles entendiam o sentido das palavras, né? E Jesus então alertava eles, porque eles tendo tanto conhecimento da lei divina que tinha sido trazida por Moisés, eles na verdade deveriam vivenciar mais essa lei. Mas mesmo assim Jesus teve, para todas as pessoas, sempre um olhar amoroso. E é por isso que ele não fazia distinção nas suas assembleias de nenhuma pessoa. E isso era uma coisa que chocava muito os fariseus e os escribas, né? Chocava muito porque eles primavam muito pela suposta pureza, pela suposta aparência das pessoas que são chamadas de íntegras, honestas. E como que Jesus aceitava pessoas que eram consideradas então de má vida, pecadores, publicanos, por que aceitar essas pessoas seguindo ele? Se ele era realmente o Messias, como eles imaginavam, ele tinha que se separar dessas pessoas para preservar por ele. Só que Jesus vinha trazer justamente a mensagem do amor. Do amor ele não exclui, ele só aproxima as pessoas para que elas tenham tempo de ver os bons exemplos e se renovar. E é nesse contexto, então, percebendo ali os sentimentos que animavam os fariseus, faziam comentários a ele a respeito dessa situação, né? Ele aceitar tantas pessoas consideradas pecadores próximas dele, que Jesus vai pronunciar 3 parábolas em que ele vai tentar justamente despertar eles na compreensão de por que ele, Jesus, aceitava os chamados pecadores. O único evangelho que ficou, que registrou esses 3 eventos, foi o Evangelho de Lucas, que traz as 3 situações ali, que provavelmente devem ter sido as 3 parábolas proferidas juntas, justamente com o sentido ali de tentar despertar eles por diferentes exemplos. Então nós vamos encontrar a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e a do filho pródigo. Na parábola da dracma perdida, a dracma era uma moeda de baixo valor na época. Jesus fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas de pequeno valor ali na época, e ela tinha perdido uma. Ela ainda conservava as 9. Mas mesmo assim ela vai, se esforça, procura e acha a 10ª moeda. E ela conta para as amigas, com satisfação, que ela tinha encontrado essa 10ª moeda. Na outra parábola, Jesus vai falar de um homem que tinha 100 ovelhas e perde uma. Ele ainda continuava tendo as 100 ovelhas, mas mesmo assim ele vai atrás dessa ovelha, resgata ela e a aproxima, novamente traz para o seu rebanho. E ele reúne seus amigos e fala da alegria que ele tinha de resgatar essa ovelha. E depois Jesus finaliza com uma parábola mais longa, mais desenvolvida, que lembra mesmo uma história dele. Jesus fala de dois irmãos e um deles, o mais novo, pede para o pai para dividir a fortuna, dar a parte dele, que ele queria fazer outras coisas da vida dele. Ele pega esse dinheiro que o pai dá e vai para uma outra terra para viver, e lá ele gasta toda essa fortuna, porque ele não queria trabalho, ele não queria esforço, ele queria apenas usufruir dessas riquezas que o pai dele tinha. E o pai atende o pedido dele, ele foi. E ele vai, naturalmente, todo o dinheiro que não é administrado, que não é trabalhado, ele tem que acabar um dia. E foi o que aconteceu. Mas mesmo assim, o jovem continua na cidade, continua vivendo naquele lugarejo, até que vem um período de muita fome, e ele até se propõe a ir trabalhar como tratador de portos. Provavelmente ali não deveria ser um povoado judeu nessa situação, né? Porque eles não tinham o hábito de consumir a carne dos porcos. Provavelmente era em outro lugar que ele devia estar, em outro grupo, em outra civilização ali. E ele então vai fazer o quê? Ele vai então se oferecer para trabalhar, para cuidar de porcos. Ele até disputa com os animais o alimento que ele tinha ali. É interessante Jesus entrar nesses detalhes, né, na história. Porque eu acho que ele quis, naquele momento mesmo, criar um clima realmente de envolvimento, para as pessoas se transportassem para a vida desse personagem. Nós não temos nenhum registro se é uma parábola criada apenas com a finalidade real de trazer o ensinamento ou se foi uma história. Mas por que dos detalhes, a gente não sabe. Não há registro na literatura escrita sobre isso. Mas o fato é que ele narra dessa forma e ele diz que o jovem, então, não conseguindo viver bem, faz uma reflexão. Poxa, meu pai, ele tratava tão bem os seus servos, com certeza ele não vai me desabrigar. Ele vai para o encontro com o pai e pede, né, para o pai aceitá-lo, não mais como aquele filho que teria todo o prestígio, que teria toda ali a regalia de um filho de um homem rico. Ele fala para que o seu pai o aceitasse só na condição de servo, que ele poderia trabalhar ali para poder se sustentar e se manter. Qual que é a reação do pai, né? É a reação daquele que já entende o amor, que vivencia o amor. Ele não vai aceitar o filho com reprimenda, ele não vai aceitar o filho com uma censura severa, ele aceita o filho com alegria e festeja a volta desse filho. Manda vestí-lo, manda tratá-lo, manda preparar um banquete, matando ali um animal que serviria ali de alimentação para todos. O pai recebe o filho com muita alegria. E o filho mais velho tinha continuado a trabalhar ali com o pai, tinha mantido ali o seu respeito às suas tarefas, aos seus desejos como filho. Quando fica sabendo dessa história, fica indignado, porque como que o pai podia festejar a vinda de um filho que tinha sido ingrato, tinha abandonado ele, tinha pedido dinheiro para ele viver sem trabalho? Como que o pai podia receber esse filho com alegria, sendo que ele, que era o filho que tinha permanecido trabalhado, como que ele poderia aceitar isso se o pai nunca tinha tido nenhuma preocupação de homenagear esse filho que tinha permanecido ali? E é interessante que Jesus não disse que esse pai censura severamente esse filho mais velho. Ele apenas coloca nas palavras do personagem reflexão. Você, meu filho, que permaneceu aqui, é dor de todas as minhas coisas também. Você partilha da minha riqueza, da minha alegria. Você já está aqui usufruindo de tudo isso. Mas o seu irmão é alguém que estava morto e reviveu. É alguém que estava perdido e foi achado. Daí a festividade. O Então, Jesus traz nessas três parábolas a ideia de que é importante, é valioso resgatar os indivíduos, trazer os indivíduos da nulidade, da imperfeição para um novo estado, para um novo estado. O que Jesus quis ao pronunciar essas três palavras era dizer isso, que o grande diferencial que ele também trazia na sua mensagem, que diferenciava muito daquilo que os fariseus e escribas ensinavam, daquilo que os autores da lei pregavam, é que não há para Deus essa distinção entre pecadores e maus, né? Ou melhor, entre pecadores e bons, entre aqueles que são os leais. Que sempre que há aquele que se regenera, que se recupera, isso significa uma grande alegria. Jesus até diz isso numa das parábolas. A grande alegria do céu, quando alguém que estava perdido é reencontrado. E isso se tornou uma das grandes forças do cristianismo. E até hoje ela transparece na mensagem cristã autêntica, quando nós ouvimos a pregação, daquele que fala que se houver arrependimento sincero, você passa a estar novamente dentro de um caminho do bem. Embora variem as interpretações de como o indivíduo vai reparar os seus erros, né? Para a maioria dos cristãos, eles acreditam que depois do arrependimento e aceitação de Jesus, está tudo limpo. Porque Jesus, com a sua morte, teria apagado todos os pecados. Para nós que buscamos uma interpretação mais profunda dos ensinamentos de Jesus, nós entendemos que o indivíduo, além do arrependimento, vem a segunda etapa, a etapa que é a reparação. Não é só se arrepender e se conscientizar do erro. Passar a trabalhar para minimizar as causas que o erro tem. Por isso que foi, pelos espíritos ensinados, a reencarnação. E ela é essa grande oportunidade que nós temos de, em outras vidas, reparar aquilo que não deu tempo de reparar numa encarnação atual. Então, esse é o grande diferencial da mensagem cristã naquela época e até hoje. E é a grande oportunidade que todos têm de renovação, de crescimento, de evolução dentro da vida espírita. E isso o Espiritismo incorporou muito bem na sua formulação. Quando os Espíritos superiores deram os primeiros ditados a Kardec e ele foi percebendo as consequências morais, foi muito fácil a associação dessa mensagem com a mensagem cristã. Kardec percebeu a essência que existia de cristianismo na mensagem dos Espíritos, porque eles falavam a mesma linguagem do Evangelho, que era a linguagem do amor, que era a linguagem do perdão, da renovação, de que todos os indivíduos tenham a oportunidade de se renovar e de se transformar. Mas nós vamos então ver o que Vinícius desenvolveu a partir dessa mensagem tão significativa e especialmente dessa parábola que Jesus nos ensinou. Vinícius ele vai usar esses dois personagens principais da história, o filho mais novo, que é o filho pródigo, né? Aquele que foi Jesus e que voltou, e vai usar esse filho para representar uma parte da humanidade. E vai usar o filho mais velho para representar o quê? Representar uma outra parcela da humanidade. E ele caracteriza essas duas partes, né, nesse texto que ele desenvolve, que se chama, inclusive, o pródigo e o egoísta, que está no livro Nas Pegadas do Mestre. E nós sabemos, obviamente, que não existe só dois tipos de pessoas. Na verdade, se existirem 6 milhões e 300 milhões de pessoas que se imagina hoje, são 6 milhões e 300 milhões de tipos diferentes de pessoas. Porque cada individualidade é muito própria. Mas para finalidades didáticas e de reflexão, nós podemos conceber, então, dentro dessa linha de pensamento, que existem esses dois tipos de pessoas que ele caracteriza. Ele vai, então, dizer, né, que há aquele tipo de indivíduo que erra e que é consciente daquilo que ele está errando, daquilo que ele está fazendo. E ele vai, ao longo da sua vida, vivendo como ele bem entende, como o filho da parábola. Ele faz aquilo que ele quer, e não importa as consequências para ele, apenas ele vai vivenciando. E ele erra, comete muitos erros. Mas ele diz que esses indivíduos, eles também têm virtudes, eles também têm seus valores. Por quê? Porque isso é próprio da personalidade humana, da essência do espírito humano é essa. Nós podemos dizer assim, não há pessoa desprovida de algum valor positivo. O que há muitas vezes é uma diferença entre valores. há pessoas que muitas vezes têm valores assim, positivos, mas os seus defeitos são tantos que eles às vezes não aparecem, porque o próprio indivíduo não permite isso. Mas à medida que ele se concentra, ele vivencia o seu aspecto positivo, aquilo que ele traz de bom, isso tende a florescer e a aparecer. E ele diz então que a dor muitas vezes desperta nesses indivíduos indiferentes ao bem esses valores que ele traz. É aí que a gente vai encontrar tantas histórias de vida de pessoas que muitas vezes não foram modelos de virtude, mas elas demonstraram em certos momentos e valores que aqueles que eram considerados virtuosos têm trazido. É aí que ele traz a ideia de que esse que é o filho mais velho, que é o que reclama ao pai a comida ao filho próximo, ao filho que tinha abandonado tudo, seriam aquelas pessoas que aparentemente têm todas as virtudes, estão muito comprometidas ali com aquilo que elas estão vivenciando, mas elas são incapazes, muitas vezes, de ir além disso. Elas são, muitas vezes, incapazes de fazer mais do que elas estão fazendo, porque elas estão, muitas vezes, centradas só ali nos seus interesses mais imediatos. Não fazem mal a ninguém, mas também não criam um bem maior. A gente sabe que não existe só esses dois tipos de pessoas, né? Que ao longo da vida a gente pode ser mais um ou mais outro, mas essa reflexão é importante para a gente verificar onde a gente se situa, né? Se nós somos eles que veio com o tempo distantes, afastados das leis divinas, dos ensinamentos espirituais, e por causa da dor nós retornamos a essas reflexões, abandonamos um pouco os interesses imediatos, tentamos as questões mais amplas da vida, ou se nós somos aquele outro que está ali, muitas vezes, com a aparência da virtude, com a aparência do bem, mas também não estamos fazendo mais nada significativo. Não estamos indo além. E sabe que a gente pode, muitas vezes, estar até na condição aí de espíritas ou de membros de outras igrejas, muitas vezes só pela fachada, muitas vezes só pela aparência. E na essência, nós nos aproximamos mais lá do filho pródigo, que abandonou tudo. Que embora ainda possamos conservar convicções, muitas vezes nós estamos afastados daquela grande motivação, daquela grande estímulo ao bem que nós recebemos em contato com a espiritualidade. Muitas vezes a gente sabe, por conhecimento, uma série de ensinamentos, mas a gente não sente isso no íntimo do nosso coração. Aí nós vamos estar muitas vezes ali afastados. Mas basta um novo convite, basta uma nova oportunidade, que muitas vezes é até mesmo a dor, que ressurge em nós essa vontade de crescimento e de renovação. E aí nós podemos dar continuidade à nossa caminhada, à nossa marcha. Por outro lado, nós também podemos, em alguns momentos, nos parecer aquele filho que permaneceu com o pai, que no texto de Vinícius é a representação do egoísmo. Nós aparentamos virtude, mas nós somos extremamente intransigentes e intolerantes com quem é. Nós não aceitamos que o outro tenha a oportunidade de renovação e reparação. É aí que muitas vezes assumimos uma posição, né, de isolar aquele que nós consideramos o pecador, aquele que nós consideramos em falta. Nós temos uma tendência de imaginar que nós somos a referência da virtude e o outro é a referência do erro. Porque nós temos uma tendência de sempre pensar que os nossos valores, as nossas convicções são mais certas. E isso é o fruto do quê? Esse tipo de reflexão. É o fruto do orgulho. É o fruto do indivíduo que se acredita realmente já pleno, que já se acredita ali realizado. Às vezes a gente não fala, assim, não assume isso, mas a gente transparece pelas atitudes. Transparece pelo modo de agir, pelo que nós fazemos e falamos para os outros. Porque sempre que nós dizemos para alguém, ah não, você deveria ter feito isso, você deve ser assim, ah, você tem esse e esse defeito, nós podemos estar esquecendo que, na verdade, todas essas colocações, todas essas afirmações podem ser endereçadas também a nós, porque também erramos em muitos contextos, em muitas situações diferentes da vida. Então, em muitos momentos, nós podemos estar aí oscilando entre esses dois exemplos que a parábola nos oferece. E é isso que nós devemos refletir, devemos buscar nesse ensinamento. Nós somos aquele que luta para manter certas situações, e aparentamos a virtude, ou somos aqueles que se arrependem do erro, busca a renovação, que busca o reconhecimento de Deus. Porque aquele que reconheceu que é o filho pródigo, ele tem uma grande oportunidade de crescimento. Ele tem uma grande oportunidade de mudança. Por quê? Você só muda alguma coisa quando você constata a necessidade dela. Quando você percebe que há algo a ser mudado. Agora, quando nós assumimos a ideia de que está tudo em ordem, estamos fazendo tudo em ordem, está tudo certo, nós não estamos errando, nós estamos sendo leais a Deus, nós não vamos perceber o que precisa ser mudado. Ah, é óbvio que a parábola, ela apresenta essa reflexão como um prolongamento, né? Não está literalmente no texto do Evangelho dessa forma, mas nós podemos entender dessa forma a interpretação. E buscado mesmo, né, refletir em que ponto nós nos encontramos, né? Talvez nós possamos estar em uma situação intermediária entre esses dois indivíduos, né? Podemos ser elementos que refletimos os nossos erros, mas muitas vezes nos falta aquela motivação para superá-los. Uma mensagem que Emmanuel comenta, essa mesma mensagem no livro Pão Nosso, ele reflete isso, de que o que fez esse filho pródigo voltar à casa paterna foi uma resolução que ele tomou. Ele não só reconheceu que estava errado, ele também se dispôs a ir em busca daquilo que ele tinha perdido. E é isso que às vezes nos falta e nos traz um certo desânimo quando a gente reflete nas nossas imperfeições e reflete no quanto ainda temos na realidade. Muitas vezes a gente se coloca assim, que nós somos indignos dessa tentativa de evolução, dessa escalada, dessa tentativa de progresso. Né? Nós nos colocamos assim, como se fôssemos seres, sem nenhuma perspectiva. E esquecemos, né, que não existe essa possibilidade para a espiritualidade superior. Todos os seres são passíveis de evolução, são passíveis de crescimento. Todo ser humano tem esse potencial de oferecer algo melhor em si mesmo. E é essa a mensagem que eles nos endereçam sempre, por tantas comunicações diferentes e em tantas ocasiões da vida que nos trazem esse ensinamento. De que todas as criaturas têm esse potencial de crescimento. E nós precisamos colocar esse pensamento no nosso interior, aplicando a nós mesmos e aplicando ao próximo. Porque toda vez que a gente categoriza uma pessoa como imperfeita, como má, como sem jeito, nós estamos, na verdade, negando esse princípio que a espiritualidade nos traz, que ela nos apresenta, de que é próprio da natureza humana a evolução e o crescimento. É por isso que hoje a sociedade, né, embora todas as imperfeições, embora tudo que possa ser colocado em relação às leis, em relação aos sistemas judiciários, é por isso que hoje os princípios que norteiam esse sistema, falta da parte da ideia de que deve haver para o indivíduo a oportunidade de recuperação e regeneração. Por isso que nós não podemos desejar apenas por castigo, apenas por punição. Assim como nós não podemos desejar para as pessoas que nos magoam e ofendem, que elas também sofram. Veja como a gente, na nossa imperfeição, a gente distorce os princípios, né? A gente compensa, às vezes, na lei de causa e efeito, como uma grande justiceira, né? Que nos faz sofrer, que alguém nos faz chorar, essa pessoa um dia pagará certamente. Não pode ser esse o sentimento que nos anima. Seja em relação às faltas pequenas ou às grandes faltas, que às vezes falta ali compreensão até para ter das pessoas que as praticam, nós temos que sempre buscar essa reflexão de que todos terão oportunidade de crescimento, que todos os seres têm essa grande oportunidade, essa grande condição de evoluir, de crescer, de se transformar. Mas nós não podemos esperar que a outra pessoa tenha essa resolução, porque cada indivíduo tem o seu tempo, tem o seu momento para fazer isso. Não somos nós que temos que nos preocupar para criar essas oportunidades para o outro. Porque isso, quem provê, é a espiritualidade maior. É a equipe de seres que acompanham esse grande processo de transformação que vem desde os primórdios da humanidade. Eles é que criam as situações para os indivíduos se regenerarem. A nossa maior preocupação é verificar que nós estamos como o jovem da parábola, inativos, apenas refletindo nos nossos erros, nas nossas imperfeições, mas Temos que buscar lá no interior essa força. Temos que buscar esse impulso para sair desse estágio, que é a reflexão sobre os erros, e caminhar em direção à reparação. Esse é o grande convite, essa é a grande mensagem do cristianismo, desde que Jesus começou publicamente a ensinar sobre o estágio. E essa é a mensagem que a espiritualidade trouxe à cadeia, né? Mostrar que o ser humano, que o espírito humano está em evolução, está em crescimento. Ele terá sempre oportunidade de reparação e renovação do seu ser. E é essa mensagem que tem que animar nossos corações todos os dias, que tem que tirar a gente desse estado de letargia, de paralisia espiritual que a gente se encontra. Uma banda não basta apenas se conscientizar sobre os seus próprios erros, mas é preciso ter a força, ter a vontade, ter o desejo de modificação. E essa força e vontade, ela nasce primeiro na nossa conscientização desse potencial de evolução que todos nós trazemos. Jesus nos abençoe, nos inspire nessas reflexões, possamos tomar uma resolução positiva nesse sentido. Obrigado a todos.